5h41, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia, temperatura de 23 graus. Muito boa tarde você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as notícias desta quinta-feira, dia 24 de abril de 2014, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, o trânsito continua com movimentação tranquila. A travessia pelas ruas aduanas está se dando de forma rápida nos dois sentidos. O acesso à ponte através da BR-277 neste momento também está tranquilo. BR-277 bastante movimentada, principalmente nos trevos de acesso à cidade. Movimento intenso e trânsito complicado nos trevos de acesso para a região norte da cidade, através do CTG Charrua e congestionamento também na rua marginal, a BR-277, nas proximidades do CTG. O motorista que circula por esse trecho encontra bastante dificuldade para fazer a travessia da BR-277 em direção à região norte de Foz do Iguaçu. A ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina, apresenta um movimento costumeiro desse horário, com pequena lentidão na aduana do país vizinho. A Avenida Paraná, bastante movimentada, com lentidão na travessia pelos semáforos ao longo da via, principalmente nos cruzamentos com as avenidas República Argentina e Duque de Caxias e também José Maria de Brito. A Avenida JK, com movimento intenso nos dois sentidos, tanto em direção ao viaduto quanto em direção ao entroncamento com a Jorge Meufeng, mas nesse momento a movimentação maior é após o cruzamento com a República Argentina em direção à região norte da cidade. Os semáforos ao longo desta via, nesse trecho, estão com bastante lentidão e movimentação também intensa no trecho do viaduto. E você pode nos ajudar com as informações pelo trânsito através da nossa comunidade, compartilhando sua informação e auxiliando na orientação dos demais motoristas através dos contatos, telefone 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5h43, expectativa na região de fronteira pelo anúncio da construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Nesta quinta-feira, o governo do Paraguai confirmou que vai solicitar ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul recursos no valor de cerca de US$ 180 milhões para a construção dos acessos e também da estrutura de fiscalização na margem paraguaia do Rio Paraná. A obra da ponte está orçada em R$ 232 milhões e deve ter início ainda neste ano de 2014. As propostas das duas empresas interessadas na construção da ponte já foram abertas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que aguarda apenas a conclusão dos trâmites legais para dar sequência ao processo licitatório. Funcionários da subestação de Furnas em Foz do Iguaçu aderiram nesta quinta-feira à paralisação nacional de 48 horas, iniciada pela categoria dos eletricitários. Os trabalhadores reivindicam de Furnas Centrais Elétricas reajuste salarial e pagamento do plano de participação nos lucros e resultados de 2013. O repórter Vassi Álvaros esteve acompanhando toda a movimentação e conversou com o Valério Combi, ele que é diretor do Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu, que comentou sobre as principais reivindicações da classe. Na realidade, é uma paralisação com início e data de para terminar, que ela iniciou hoje, é uma paralisação de 48 horas. Então, amanhã, na tarde, após o expediente, nós já vamos encerrar essa greve. A reivindicação nossa é a participação nos lucros, que a empresa já não está querendo pagar. E junto com isso tudo, nós temos também, falando sobre porque o sucateamento do setor elétrico também, né? Temos tentando, se o povo não está contente, nós também não, e aí temos fazendo essa paralisação por causa disso. A participação no lucro e também, em cima disso, o sucateamento do setor elétrico. Essas foram palavras do diretor do Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu, Valério Combi. Aqui no município, cerca de 300 funcionários fazem parte do movimento, lembrando que a paralisação teve início por volta das 7 horas da manhã, sem prejuízo para a transmissão de energia produzida pela usina de Itaipu. A categoria ameaça também greve geral a partir do dia 30. E por falar em greve, teve continuidade nesta quinta-feira a greve dos professores e trabalhadores da rede estadual de ensino. Em Foz do Iguaçu e municípios da área de abrangência do núcleo regional, a adesão, segundo o sindicato da categoria, chegou perto de 90%, com manifestantes presentes na frente dos colégios e acampados na Praça do Mitre, no centro de Foz do Iguaçu. O movimento, que reivindica melhorias salariais nas condições de trabalho e aplicação do percentual de 33% de hora-atividade para os professores, segue por tempo indeterminado. Terminou nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu o workshop realizado pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para traçar o Plano de Ação da Saúde para Desastres durante o período da Copa do Mundo, uma exigência do Comitê Organizador do Mundial. O workshop foi realizado no auditório do SESC e contou com vários participantes, entre eles o médico Vinícius Augusto, que comentou sobre a importância de unificar a conduta dos profissionais da saúde e da segurança pública através da força-tarefa montada após conclusão do workshop. Ele conversou com o repórter Thaís Montenegro. Esse evento é destinado à implantação de um protocolo que possa juntar as ações de diversas instâncias públicas, saúde, segurança, guarda municipal, defesa civil, para enfrentamento das situações de múltiplas vítimas ou de eventos de massa, como nós chamamos, né? Sejam catástrofes naturais, enchentes, vendavais, epidemias, atentados terroristas. Esse plano de ação se destina a unificar as ações dessas agências, de modo que haja uma ação coordenada, visando o melhor resposta possível para a população. Quando houver um evento de uma magnitude menor, normalmente esses serviços, eles têm capacidade de sozinhos resolverem o problema das pessoas. Mas quando esse evento ultrapassa um determinado limite de número de pessoas ou de área de abrangência, é necessário esforço de várias instituições. Por isso que o workshop demonstra para as pessoas um protocolo em que cada instituição coordenadamente colabora no enfrentamento desse evento. Estão presentes aqui pessoas representantes da Infraero, da Polícia Federal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, SAMU, as várias instâncias que têm algum tipo de resposta a ver com situações de emergência. De modo, todos ficam cientes de que existe a necessidade dessa ação conjunta desses órgãos e o papel de cada um nesse processo de enfrentamento. Esse é o passo inicial da implantação desse protocolo, que deverá ser desenvolvido e aprimorado pelas instituições locais. O objetivo é que, localmente, com as características geográficas da região, com o fluxo de pessoas, com o desenvolvimento socioeconômico, que não é igual em todas as cidades do Paraná, é evidente que é necessário adaptar algumas respostas e alguns recursos para a realidade local e regional. Por isso, essas pessoas continuarão se reunindo. O objetivo é desenvolver cada vez mais esse protocolo e ele será treinado mediante simulações de atendimento, cenários simulados, exercícios de mesa, de modo que exista a possibilidade de fazer a prática desses eventos para a eventualidade de acontecer uma situação como essa, a resposta ser mais eficiente. Palavras do médico Vinícius Augusto, hoje pela manhã, a respeito do plano de ação conjunta entre as áreas de saúde e segurança para atuação em caso de emergência na região de Foz do Iguaçu durante a Copa do Mundo de 2014. Esta entrevista está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br, agora às 5 horas e 49 minutos. O Instituto de Identificação em Foz do Iguaçu vai atender no endereço provisório a partir da próxima segunda-feira. A emissão de carteira de identidade e demais serviços vão ser feitos em módulos montados no pátio da 6ª Subdivisão da Polícia Civil, na Avenida Paraná, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. Lembramos que, com a mudança, os atendimentos que foram suspensos no dia de ontem e hoje, nessa quinta-feira, vão ser reagendados para uma nova data por funcionários da instituição. Agora 5 horas e 50 minutos. CBN e o plantão da Rota Policial. E vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública nas últimas horas na região da Tríplice Fronteira. Boletim com Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN, da Área de Segurança Pública. O destaque fica para a ação da Polícia Rodoviária Federal na recuperação de dois veículos no dia de hoje. A Polícia Militar também colaborou na apreensão de indivíduos que praticaram roubo na Argentina. Duas bicicletas de alto valor foram recuperadas. Já a equipe do GPE